16 do 10, terça-feira. Estamos ainda na estação primavera. Estamos aqui na Rádio Aconchego. Somente uma conversa. Estou aqui com Josi. E Josi vai falar para a gente. Bom dia. Aqui nós na Rádio Aconchego 800.5. E nosso contato é 997215409. E vou ler um poema aqui para vocês escutarem. Se chama Aquarela Inóspita. Lavam o chão com as mãos, grupos de correntados, seguindo a civilização contra as insanidades. Ok, Josi trouxe esse poema de Érica Renata. Depois a gente continua a outra parte do poema, que é muito interessante para a reflexão. Nós estamos num momento de mudança, de mobilização. Então, aqui queremos convidar a todos que estão ao nosso alcance para um debate. Vai ser na quinta-feira, dia 18 do 10, às 10 horas, aqui no SIS. O SIS fica na rua Lindolfo Collor, 65. Então, compareça. Será aqui no auditório. E temos convidados muito interessantes, que é o médico e a doutora Elizabeth. Então, às 10 horas, já estaremos aqui, não é? Contamos com a presença de vocês. É doutor Paulo Dantas, médico e ex-secretário de saúde do Recife, e doutora Bernadette Antunes, médica e professora da UPE. Então, vai ser através da Rádio Aconchego, não é? Que está promovendo esse momento de conscientização e que a gente precisa realmente. E o Fórum de Usuários do SIS. Então, estejam convidados. Voltando à nossa informação, porque o nome desse programa é Informações do SIS. Então, nós tivemos no mês de outubro, agora dia 2, a eleição da nova gestão, que é uma gestão coletiva do Fórum de Usuários. Então, nós contamos com quatro nomes que estão em colaboração, mas a gente sabe que o Fórum do Usuário, ele é aberto. Então, todos os usuários têm a participação. Então, foi uma eleição que trouxe esse mandato coletivo de 2018 a 2020. O período é de 2 anos, de acordo com a Resolução 11/2016. Então, essa nova gestão tem as seguintes pessoas, que é Nancy, Josenita, Célia, Marlene ficou como apoio, e Claudilene. Então, essa informação muito interessante. E nós temos também uma outra reunião, que é um evento muito interessante, também uma reunião aberta. Todos os usuários são convidados. É a reunião do Conselho Gestor. Será no dia 19, sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no SIS. Essa reunião sempre acontece na Sala Engenho. Então, sintam-se convidados e vamos inteirar dos acontecimentos do SIS. Então, no momento, eu vou passar para a Josi, que ela vai continuar a ler a segunda parte do poema. Na segunda parte do poema que estava lendo, vou relatar. Dos semeados da fome, da estrada dos sonhos perdidos, debiquei, decaem sobre as mulheres, velhos raquíticos e morrem, crianças são violadas, engaioladas negritudes, onde supontiados negros de hoje, me curvo no mundo afron, pertos, pobres, descalços e surbes, filhos de Deus. E nos miados esconde as nossas raízes. A grandeira não cicatriza, resta as flores miscigenadas, primas da flor de Hiroshima, semeados de afron, Brasil, de bulhos a dores africanos, em choros a dores do mundo. Relata sobre o mundo que nós vivemos de fome, de dor, de que somos filhos, somos irmãos, somos únicos e somos tempo que nasce, cresce, vai e se torna único e que somos e viemos delas, as mulheres, que deve ser amada por resto, porque dependemos delas, dependemos de nossos pais, dependemos da nossa vontade de amar a um e ao outro como si mesmo, de amar e saber que viemos deles, viemos dela e viemos do nosso pai. Então, que respiramos único, e são única coisa que nós temos, é o nosso fôlego. Agradeço a oportunidade que estou tendo de ler esse poema para vocês escutarem. Obrigada, Josi. Então, nós estamos chegando ao final dessa edição, não é, das informações. Então, agradecemos também a audiência de vocês e agradecer também aqui a Fernando, né, que compôs a mesa com a gente, e até a próxima edição.